réagir. C'est réagir, bon, vira pó. A vida de um bandido é foda e eu vou te contar. Malandro, se liga que o bicho vai pegar. Batida pesada, sou nervoso de série. Pra entrar no clima, role logo esse back. O sistema aqui é assim, polícia ou ladrão. A segunda opção, desengatilhe o oitão. Até o 18 é o cage, depois papuda. 5 anos se passa, sua vida muda. No início é tudo fácil, muita fita dando certo. Depois a casa cai e o bagulho fica sério. Na tranca o ano inteiro e todo dia o rangazeiro por ser pobre. Preto você também é suspeito, se depender dos gambé você nunca fica em pé. Vou te apresentar o que você nunca viu. Favela, pobreza, vidas por um fio. Pra sobreviver às vezes nem sendo mais que se envolver com a polícia. O final é trágico, o som é esse aqui, os fatos são reais. Se quiser comprovar, então chega mais. Um, dois, estou falando sério. A cidade que mais cresce aqui é o cemitério. Que tem bandido, tem, tem rap também. Na brisa, na paz, eu vou mais além. Escute o meu recado, viver aqui é complicado. Aposente a pistola, deixa a farinha de lata. Calibre 12 na mão, não é a solução. Rombo no peito, veio o fim de mais um irmão. Uma porrada de finado lá em cima te espera. Uma porrada de chegada, está puxando cela. Não brinque com a sorte, feito de aço, super-homem. Aqui também morre, muitos colocam leis. Seguro de vida, parceiro véi, aqui não tem vez. Se reagir, se reagir, se reagir, bom vira pó. Se reagir, se reagir, se reagir, bom vira pó. Um dia desses eu vi o cara cair. Se achava o tal, cheirava tudo é mal. Aos 18 de idade a casa caiu. Homicídio nas costas, 157 a rodo. Metralharam o cara com vários pipocos. Se o fim já era esperado, você tá ligado. Pra pilantra da quebrada, o fim é sempre o saco. Aqui fora arrasta a máquina e atira. Lá no X é só mais um pra estatística. Então se liga, véi, pra não morrer. O próximo da lista pode ser você. Desengatilhe o oitão, tire a pistola da mão. Pisou na bola, pilantrou, vai pro caixão. Passou a bola, mano, só estou te alertando. A cada dia que passa, você está se enterrando. E como um passe de mágica, sua vida desaba. Bairro pobre, favela, descuidou, virou caça. Se tiver que ser assim, assim será. Minha proteção está na cinta, o tambor vai girar. Com tiros na cabeça, muitos eu já vim morrer. Pensando dessa forma, véi, então vai se fuder. Homicídio, latrocínio e ML lotado. Paletó de madeira, 2 de novembro finado. Malandro que é malandro, nunca deixa falha. Dedo no gatilho, eu te digo, atrapalha. Se reagir, se reagir, se reagir, bom vira pó. Se reagir, se reagir, se reagir, bom vira pó. É de drão, então escuta só. Na sua mente, meu chegado, minha rima dá um nó. Não é preciso ser bandido pra ser considerado. Em qualquer quebrada, você vai ser respeitado. Sua cabeça, seu guia, então não fica vacilando. Me ligaram que na sul derrubaram fulano. A pivetada na rua, 7 cápsulas no chão. A rajada foi certeiro no peito daquele irmão. Que fazia acontecer, só vivia de lombra. Se crescer com os bandidos, pode crer tombar. Malandro se segura, tem moleque na fissura. Com ferro na cintura, na sua captura. O fim de bandido é morte ou prisão. A ideia é criminosa, mas o papo é de irmão. E aí fulano, escute o que eu estou falando, passa um pano. Esqueça a porra desse cano, mas se quiser entrar, então pode entrar. Na hora do velório é sua mãe quem vai chorar. UTI, cicatriz, um corte profundo. Escapou dessa vez, então não durma no barulho. Escute a nossa voz pra que não se arrependa. Não quero ver seu fim na mira da PT-40. Conexão fatal, aqui ninguém vai te embalar. E todo crime tem seu fim e é foda chegado. Se reagir, se reagir,